Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli! Está começando mais um Nerdopoli Cast indo audaciosamente aonde nenhum podcast jamais foi. Eduardo Cusso. É, eu infelito T pra quem foi contra a minha opinião aí, sou muito malvado. E eu nem disse que eu sou o Marcos, o gênio do mal, na companhia do Jairo Vieira. Fala, gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Vilão bom é vilão que não conta uma vez só o plano, ele conta mais de uma vez, duas, três, quantas vezes você quiser. Muito bem, Maverick, Hamilton, Francisco, Saldanha Neto. Ai, meu Deus do céu, todos os torpedos fotônicos agora lançados em direção ao Jairo, detonem ele, derruba ele da chamada, eu quero matar o Jairo. Eu nem sei o que esse torpedo é, porque eu não sou fã. E é porque eu também, Jairo, é porque eu também falei mal e o ódio é só pra você. Ele é tipo o Manuelo lá, ele escolhe um pra ter raiva e é focou. O que a gente combinou não é que o Jairo seria o vilão? É verdade. Tá, eu tô aqui, eu sustento a minha posição, não tem problema não. Então, porque bem. Hoje nós estamos reunidos pra falar da trilogia Star Trek. Se você acha que esse podcast foi ideia do Eduardo, do Merrick, muito se engana. A ideia veio do Jairo Vieira. É verdade. Aí. Só pra tacar pedra aqui, ó. A gente sempre fala pro Jairo escolher filme, ele nunca escolheu. Ele escolheu três de uma vez. É porque eu tenho um fígado no lugar do pulmão. Nós vamos para um breve intervalo comercial de Volta no Futuro. Posso falar isso nesse filme, né? Posso? Pode, até porque o filme é bom, De Volta para o Futuro. Ah, entendi. Eu entendi a referência. E voltamos já. Voltamos. Scott, 4 para frente. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Nerdopoli Cast. Último podcast nerd. Começando mais essa Epic War, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Tinha um filme, meu amigo Jairo Vieira, que eu estava evitando há muito tempo. Ah, eu acho que eu tava também. Porque eu tinha uma visão do filme, algumas coisas mudaram, outras continuaram, né? Certo. Mas o podcast do... Todo mundo já sabe, já falamos da abertura, estamos falando aí da trilogia Star Trek nova, né? Isso, remake. No remake. Eu vou começar com um ponto muito importante, né? No finalzinho do ano passado, nós tivemos um podcast sobre as melhores coisas de 2016, né, Jairo? Foi. E se o Eduardo Costa disser que não foi isso que foi dito, eu pego o trecho do podcast e jogo aqui. Porque a frase era a seguinte: Star Trek 3 deveria receber o Oscar de melhor filme entre todos os filmes que saíram em 2016. Ele já assistiu. Eu não posso falar, mas prêmio é uma coisa que eu não vi. Tá mudando, você vai, né, Jair? Já mudou. Eu entendi. Jair, você que tava lá naquele dia, o que foi exatamente que o Cosso falou? Naquele dia, eu senti como uma iluminação dentro de uma caverna. Falei, nossa, gente, estamos aqui gravando sobre assuntos aleatórios. E aí me surgiu uma grande luz, assim. Jair, você não viu Star Trek aqui de 2016. Que foi muito elogiado pelos nossos amigos Dudu e o Maverick se derreteu pelo filme. Falei, bom, vai ficar aqui na minha lista. Pessoas de extrema confiança, não posso perder, né? Guardei no meu coração aqui. E agora você pode falar, depois eu volto. Ok. É só pra elucidar o ponto de partida, por que, que esse podcast existe, né? Foi a partir desse momento aí de que eu comentei, já, olha, eu não posso opinar, né? Porque eu não assisti, mas agora estamos todos assistidos, prontos pra opinar. Dudu Cosso, meu amigo, traga-nos aí antes da de la batalha, de la pantana. Nem sei se pantana é batalha em espanhol, mas fica aí, né? É, a ficha técnica dos três filmes, de uma forma resumida, né? Não vai falar tudo, senão o pessoal desliga. Da trilogia Star Trek Remake. Falar rapidinho aqui. 2009 teve o Star Trek, que fez um remake da série. Na verdade, ela ainda se passa com... Existe a série original e existe isso aqui. Os dois, as duas linhas de tempo existem. Então, pra quem quiser saber, né? É dirigido pelo J.J. Abrams, que dirigiu Super 8, Missão Impossível 3, Star Wars e a Despertar da Força, que também dirigiu o segundo filme, que é o Além da Escuridão, em 2013. Olha lá, o primeiro roteiro foi do primeiro filme, Roberto Otti, do Transformers, Espetacular Homem-Aranha 2, Ameaça de Electro. Não sei se você gosta disso aí. Eu gosto do... De todos aqui, eu gosto mais do Espetacular Homem-Aranha. De todos os dois, né? Dos dois, eu gosto mais do Espetacular Homem-Aranha. É, o Transformers primeiro eu gosto bastante dele. E também do Alex Kurtzman, que Cowboys e Aliens e A Lenda do Zorro. Cara, Cowboys e Aliens é qualquer coisa. É um filme muito ruim que é bom. É, eu assisti no cinema, é meio zoado, meu. É meio zoado, mas pior é o Aliens e Ninjas, alguma coisa assim. Cowboys e Aliens eu me diverti, mas não vou falar que é um filme sensacional, porque tem como falar isso, né? Não tem, exatamente. Renan do Zorro é o filme 2, a continuação da Máscara do Zorro, lá, do Antônio Bandeiras. Beleza. Aqui, no elenco temos o Chris Pine, que é o Kirk, de Horas Decisivas, Operação Sombra, Jack Ryan, que a gente já gravou aqui também no podcast. Posso fazer um comentário? De todos os personagens aí das adaptações, e aí quem quiser rebater, né? Eu acho que o Kirk é o que mais se aproximou à versão da série, né? Do clássico. Eu não sei se o maluquinho estudou, né, como foi o preparo dele. Mas ele é tão canascão quanto o Kirk da série. E ele é o meu personagem favorito, digo já de cara. Não, o ator, ele tá de parabéns. Ele conseguiu interpretar a porta perfeitamente. Sacanagem. Mas eu acho que a intenção era essa. Era parecer com o cara, né? Sim, tanto que eles... Eu só acho... Eles puxaram pessoas que pareciam com os personagens. Sim. Eu só acho uma coisa, Marvel, que eu vou até fazer um comentário aqui, que eu não tenho um preconceito, né? Eu acho que o Kirk original é mais galã, é mais bonitão até do que esse aí, viu? É, o William Shatner, na época, ele era um... Ele era galã, cara. O dito galã dos Estados Unidos, né? É. Tá? Ele então, tinha um olhar... Ele tinha aquele trejeito de galãzão, de olhar, aquela coisa, né? Mas... Isso tem até no I Love Spock, que saiu agora há pouco tempo, que o Leonard Nimoy está lendo as críticas da época, né, do seriado, né, na década de 60, que o pessoal falando, o William Shatner interpreta uma porta perfeitamente, o Leonard Nimoy interpreta uma porta perfeitamente, o DeForest Kelly interpreta uma porta aberta... perfeitamente. Puta merda, pô. Eles fizeram um seriado de ficção científica na época ou estavam assistindo um comercial de venda de casa? Só viu? Okay. O meu amigo Jairo, já começando aí, né? O que você achou da interpretação do... Pelo menos assim, dos outros a gente vai falar, vai mais menos, né? Mas da interpretação do personagem principal, o Kirk. Jairo? Tá todo mundo aí me ouvindo? Eu tô aqui. Tô aqui bombando. Tá no mudo, né? Uma das poucas coisas que salvam na trilogia toda, eu acho que é a interpretação do Kirk mesmo. Acho que ele foi muito bem escolhido e mandou muito bem, cara. Em relação a ele, eu não tenho nada a dizer, não. Fica uma dúvida, Jair. Você conhece a série clássica? Que é isso aí? Oi, tô aqui. Fica a dúvida, você conhece a série clássica? Conheço, não tenho grandes amores, não. Não tive grandes amores. Vamos lá, então. Dudu, o que mais vai ser na ficha técnica? Temos Zachary Quinto como Spock. Ele tava em Hitman, Agente 47 e Magical, O Dia Antes do Fim. Eu gosto da expressão dele como Spock, mas não tem como reclamar não, cara. Você sabe que eu não gosto muito desse ator? Ele é, pra mim ele é meio... Como é que é o nome daquele dublador lá, que todo mundo gosta? Guilherme Briggs. Ele é meio Guilherme Briggs, esse dublador aí. Ele só me lembra o Hero. É, a série verdade. Heroes, mano. Eu olho pra ele e lembro do Siler. Quem mais, Dudu? O Leonardo Nimoy como Spock Prime, né? Da série de filmes de Star Trek. Aí temos o Eric Bana, que é o Nero, vilão, e Livrarnos do Mal, que já tem podcast aqui também. Okay. E Falcão Negro em Perigo, que é um filme de ação muito bom, cara. Aí temos o Bruce Greenwood, que é o Capitão Pike, de Robô, e o Núcleo Missão ao Centro da Terra. Aí temos o Cal Urban, que é o Bones, que é o Mago McCoy, que é Dredd, o Juiz do Apocalipse, e Navio Fantasma. Temos o Zoe Saldanha, que é o Tenente Uhura, de Avatar e Guardiões da Galáxia. Melhor pra mim, a Uhura aí é uma das melhores. Como é que fala quando é renovado? É adaptação, né? Ela é um pouco diferente da Uhura original. É reinterpretação, é uma pessoa. Mas eu achei. Né, né, uma roupagem, né? Eu achei essa abordagem da Uhura interessante também. É, no modo Spock, né? É. Temos o Simon Pegg, que é o Scott, Star Wars, despertar da força, Impossível Possível Nação Secreta. Daí temos John Chu, que é o Sulu, de Abrindo a Capa 1 a 4, e Madrugada Muito Louco 1 e 2, que é um filme de comédia, assim, pastelão. Daí tem Anton Yelchin, que é o Chekhov, infelizmente faleceu ano passado. Esse talvez o Terminador do Futuro, a Salvação, e A Hora do Espanto, um remake. Temos o Ben Cross, que é o Sarek, que é o pai do Spock, né? E o Lotador e Exorcista, O Início, que é uma porcaria. A Winona Ryder, que é a Amanda Grayson, que é a mãe do Spock, né? Alien, a Ressurreição e Fantasmas Te Divertem. Adoro o nome dela. Espero que ela esteja lá. Sabe, eu adoro o nome dela, a Winona Ryder. É bom de falar, né? Winona Ryder. É, Winona Ryder. Gostei. Cal Urban, todo mundo esquece que ele tava no Senhor dos Anéis, né? Tava, lógico. E também era o Cupido na série da China, cara, e do Edson. Nossa, o Anthony Yenshi morreu com 27 anos? Novinho, sim, cara. Foi atropelado pelo carro, próprio carro. Nossa, vai lá. Atropelado pelo próprio carro. Esse eu vou falar, hein? Chris Hemsworth. Olha. Ó, eu treinei. Que é o. Quem, Dudu? O George Kick, né? George Kick, do remake dos Caça-Fantasmas e do Thor. Aliás, foi. Esse papel foi um dos que o pessoal gostou dele como Thor, assim. Achei que escolheu bem. Porque ele tá em pouco tempo do filme e tá muito bem. Então muito acho bem. Que foi uma bela escolha. Inclusive, cara. A melhor citação dos três filmes é dele. Posso fazer a citação? Diga, O pai que diz assim: o seu pai foi comandante da Frota Estelar por 12 minutos. Ele salvou 800 pessoas, incluindo você e sua mãe. Eu desafio você a fazer melhor. Né? Cara, eu achei muito foda. Tem mais? Dudu, tá acabando aí? Daí temos a Jennifer Morrison, que é a Rona Kirk, Jamie TV, o Despertar e Guerreiro, que ela também tava em House, a série que eu adorava. Só pra acabar, Além da Escuridão, o roteiro teve a ajuda do Damon Lindelof, de Tomorrow, Um Lugar Onde Nada é Impossível, e Guerra Mundial Z. E teve duas atrizes no elenco, que é o Benedict Cumberbatch, que é o Khan, de Doutor Estranho e 12 Anos de Escravidão. Foda pra caralho. E o Peter Weller, que é o Marcos, que ele é do Robocop 1 e 2, era o Robocop, cara. Então, todo mundo lembra muito dele. Muito a Star Trek Sem Fronteiras, que mudou o diretor de J.J. Abrams, que fez o primeiro e o segundo, mudou pelo Justin Lin, de Velozes Furiosos 3 a 6, cara. O resto ele fez motor de televisão, né? E os roteiristas também mudaram, que é o Simon Pegg, que é o Scott, né? Que ele escreveu Todo Mundo Quase Morto e Chumbo Grosso, que é o primeiro filme que não é comédia que ele escreve. Então, ele nunca tinha feito isso antes. E daí temos Doug Jung, que é de Confidência e Golpe Perfeito, e Cloverfield Movie, que vai ser lançado em breve. No mundo do Cloverfield Monstro e Rua com Cloverfield. E na audição do elenco teve o Idris Elba como Crow, Ciclo de Fogo e Prometheus, e a Sofia Labontella, que é a Jayla, de Kingsman e Atômica. O Kingsman é ela que é a mãe que tem uma faca no pé que luta pra caramba lá. Muito bom. E pra finalizar a ficha técnica, Dudu? O que custou e o que rendeu cada filme, aí você diz assim de uma maneira resumida, se foi ou não um sucesso cada filme financeiramente falando. Tá, o primeiro filme custou 150, nos Estados Unidos rendeu 257, 130 mil, cara, muita grana, fora 127 milhões, somou 385. Isso deu bastante lucro, que os Estados Unidos deu mais de 100 milhões pra eles, né? Ok. E ela acho que tem o custo que é a mais, que é a de propaganda, assim, mas ele deu um bom. lucro pra isso. Star Trek. Sucesso, então, né? Foi sucesso, muito sucesso, cara. Era pra ter se lançado em 2008, mas resolveram segurar pra 2009, porque viram que tinha potencial e deu certo, né? Agora, o Além da Escuridão, de 2013, custou 190, que é um aumento, né? Ele deu 128, que diminuiu nos Estados Unidos, e foi 238. Ele deu 467 milhões no mundo todo, então, uma bela grana, cara. Aí, ano passado, teve Star Trek Beyond, que coincidiu com 50 anos da série, né? Desde que lançaram. Como custou se não fosse 180... de propósito. É. 185 milhões o custo, diminuiu 5 milhões do valor, né? Estados Unidos rendeu 158, não foi muito bom. E fora deu 184, somando 343. Foi a menor bilheteria, mas teve um problema que eles também não fizeram muita propaganda no filme. Não sei por que a Paramount resolveu não fazer essa propaganda. Daí o cara, tá vendo aí, Jair? A gente foi de cinema. Tá começando a aparecer a verdade, Jair. Tanto que tá, a maior crítica disso, cara, é Deus ficar falando do filme, cara. Estrelou e ninguém falou nada, cara. Mesmo assim, Jair, acho que deu bastante pra isso, né? Tipo de... Jair, tô aqui. A verdade tá aparecendo, a verdade já. Tá aparecendo, tá vendo, né? Tô vendo. Os três filmes. Então vamos lá, eu vou falar o que eu mais gostei e aí a gente já abre pra discussão, né? O que acontece é o seguinte, eu assisti, eu acho que metade da primeira temporada, né? Eu não consegui, não avancei, porque pelo mesmo motivo de que eu não consegui assistir o Doctor Who original. É uma obra para uma outro, né, um outro público, um ritmo diferente do meu. Não é que é ruim a série. Muito pelo contrário, assisti até mais do que eu que imaginava. Só que não, o ritmo não era para mim. Talvez agora revendo o filme, Dudu, eu me sinta com vontade de assistir as séries mais recentes, sabe? Aquela é Battlestar Galáctica. Mentira, tô zoando. Qual que é? Dead Space Nine, né? Alguma coisa assim? Deep Space Nine, tem Voyager. A nova geração talvez ainda seja muito antiga pra mim. A primeira série, o Gene Roddenberry que criou a Star Trek, ele não queria aquela coisa de porradaria, ele queria fazer uma coisa política, discussão política filosófica. Mas tudo nessa época era assim. Tanto que tem roteirista da série que é atores famosos de ficção científica, meu. Tem muito roteiro de gente muito famosa na época, que era crânio, esse tipo de gênero. Então, agora... Ele, eu acho que hoje em dia ele ficaria puto com ver tanta ação nos filmes dele. Agora, o que mais me... Primeira coisa que me agradou nos filmes. Eles dão uma desculpa muito interessante para que os filmes... sempre quando alguém vai fazer um filme, eles acabam ofendendo muitos fãs da série, né? Ou do livro, por recontar a mesma história e mudar alguns pontos. Sim. Como acontece, por exemplo, em Jogos Vorazes... Senhor dos Anéis, um de série aí, O Protetor, né, Dudu? E aí, o que eles fizeram aqui? Existem, então, as duas linhas temporais. Os filmes Star Trek... Existem, isso mesmo. Os filmes Star Trek e a série Star Trek são duas linhas temporais diferentes, assim como acontece em Dragon Ball. Isso aí já é uma ideia que eu achei interessante. Mas, assim, o maior erro que eu acho que ocorreu na classe, na série Star Wars... Que diminuiu um pouco o ritmo do filme. Da Oscar, né? Desculpa, do Star Trek. Eu queria ouvir a opinião do Maverick. Eu acho que o que ocorreu ali, que deslizou um pouco, que perdeu a qualidade, foi a troca do diretor no terceiro. O que que acontece? Não estou te ouvindo, ficou robótico. Eu vou ser sincero, eu achei que... Sim. Melhorou? Melhorou. Alô? Agora sim. O que que acontece? Eu vou ser sincero. Eu gostei de todos os três filmes. Tá? Gostei muito do... Que eles continuaram respeitando a linha temporal, tá? Que eles criaram. Tá? A única coisa que eu colocaria é que o último, o terceiro, ele na verdade foi uma grande homenagem que inclusive foi a promessa do filme, que seria uma grande homenagem aos 50 anos, ao Leonard Nimoy, que tinha falecido, e aos... Ai, meu Deus, aos fãs. E o filme é isso. É uma grande homenagem. Entendeu? Mas aí tá, Marvel. Chegamos no ponto importante agora. Eles colocaram um fã para fazer o filme. Lembra quando eu comentei o seguinte no outro podcast? Lembro. Eu falei assim, o Star Trek é um filme feito exclusivamente para os fãs. Vou mudar alguma coisinha só, Jairo. Eu acho que talvez, como já foi dito aqui, a propaganda do filme não tenha sido a das melhores possíveis. Porque eu aceito o primeiro e o segundo filme, como sendo um filme, sabe? Um filme para a massa em geral. Certo. Como foi o Star Wars. Então, a minha opinião mudou quanto a isso. Eu acho que o filme 1 e o filme 2 são filmes. Só que o filme 3 é o único exclusivamente para o fã. Se é um cara que vem acompanhando essa levada nova, no terceiro ele embate, ele empaca, porque o terceiro foi único exclusivamente para agradar os fãs. Concordo. Fala, Jair. Não foi único exclusivamente. O que foi avisado foi o quê? Vamos fazer um filme de Star Trek para continuar o que já foi feito até agora e dar entrada numa nova. Eles vão, o que parece que vai acontecer agora é que eles vão unir a linha temporal original e a linha temporal que é a linha Kelvin, né? Isso. Que eles vão unificar as duas, porque inclusive o menino que faz o Thor já está confirmado para o próximo filme, tá? Então a gente já sabe que eles vão fazer alguma viagem no tempo, alguma coisa para unificar as linhas temporais. Que inclusive eles têm que dar uma desculpa porque eu não sei como é que vai ficar agora o Chekhov, porque com a morte do Anton, eles vão ter que colocar um outro ator ou eles vão ter que matar o personagem, né? E matar o Chekhov no Star Trek é complicado. Então, inclusive, para isso eles vão fazer a unificação, porque eles vão conseguir dar um monte de desculpa. Então, o que que acontece? Ele falou que ele iria fazer um filme. É um filme que é uma continuação. É um filme que vai mostrar, que ia mostrar uma amplitude maior do universo Star Trek, desse universo novo, e que seria uma homenagem aos fãs, ao Leonard Nimoy. E no final ainda teve uma cena que ela não fazia parte do filme. Ela foi colocada em homenagem ao Anton, né? Então, tudo isso foi explicado normalmente. E o filme é isso. Eu achei que o filme continuou sendo um filme que, para quem não era fã de Star Trek e só estava acompanhando essa nova levada do Star Trek, acompanhou normalmente, porque eu vi pessoas, eu conversei com pessoas que gostaram muito do filme, só não entenderam, tipo, algumas coisas eles não entenderam, que eles falaram, eu entendi que aquela, bem, a gente vai ter que dar spoiler, né? Na hora da foto, eu entendi que era foto provavelmente dos personagens antigos. Mas como eu não assisti a série clássica, eu sei mais ou menos quem é, porque todo mundo conhece, sabe o que é Jornada nas Estrelas. Agora, por exemplo, minha filha está com 13 anos, Isabel. A Isabel, como ela acompanhou tudo comigo, ela reviu tudo comigo, ela viu a série clássica e gostou. Ela viu o Deep Space Nine, ela viu Voyage, ela viu Nova Geração, ela viu tudo comigo, Enterprise. Ela, na hora que o Spock tira a foto, ela chorou do meu lado, entendeu? E teve pessoas que choraram e não sabiam por que estavam chorando, simplesmente choraram. Aí eu chorei porque eu achei que foi bonito, entendeu? Como é a homenagem ao Leonard Nimoy, todo mundo entendeu. Por quê? Vamos lá, Nimoy apareceu no 1 e no 2. Muito bom, vamos lá ouvir agora a voz da razão, Jairo Vieira. Olha só, vamos colocar, separar aqui as duas coisas importantíssimas. O que me levou, eu concordo em partes aí com o que o Marvel falou, e depois eu vou colocar meu argumento aqui que é contra. Se a gente olha para esse filme, e aí eu concordo bastante com o Marcos, se você olhar para esse filme isoladamente dos outros, ele não tem nenhuma chance de funcionar. Principalmente para aquele cara que nunca viu Star Trek. Então, partindo da ideia de que esse filme aqui ele pode trazer muita gente que pode gostar e alguns que podem não gostar, mas ele é um filme para todos os públicos. Ele definitivamente não é um filme para todos os públicos. Concordo. Se um cara cai aqui do nada e começa a assistir, em 5 minutos ele já perdeu toda a referência do que está acontecendo ali. Porque ele não tem ideia que ali é um pessoal que está fazendo uma jornada no espaço, que é uma galera que gosta de viajar com sua trupe procurando e explorando o universo. Ele entra que, totalmente verdade, perdido. Filmes, a única coisa que eles não fazem nos filmes é explorar, né? Exato. Deixa eu falar uma coisa. Por que eu gostei do 1 e gostei do 2? Porque assim, o 1, também eu não gosto daquela questão de filmes, ô Merrick, quando o cara fica se arrastando, te explicando um monte de coisa para descer goela abaixo, né? O 1, ele te dá um panorama do Kirk e do Spock, né? E te apresenta o universo. Então, assim, mesmo que você não conhecesse Star Trek, fica claro de que eles são exploradores, Fica claro de que o Kirk é um porra louca. E fica claro de que em algum momento ele vai se tornar importante, né? E isso no 1, no 2 é aprimorado. Só que aí no 3, é exatamente. Primeiro que o 3 ele tem outro ritmo. Ele, eu não sei se por ser uma homenagem à série, ele quase tem o mesmo ritmo da série original. Ele tem ação? Claro que ele tem ação. Agora eu não sei, Dudu, se você classifica como filme de ação ou só ficção científica e ação, como é que funciona? Ficção com ação, cara. Ficção com ação. Mas o terceiro é engraçado, é um paradoxo, porque o terceiro é o que tem cenas mais grandiosas e é o que eu fiquei menos empolgado com as batalhas, entendeu? Eu não me liguei muito no que estava acontecendo. Eu me liguei, eu fiquei muito mais ligado e muito mais empolgado com o filme 2, né, que tem o Khan como vilão, do que... Porque, assim, eu entendi muito mais a motivação do Khan, né, muito mais o que estava acontecendo no universo do segundo filme. Isso. Do que do terceiro. Concordo. Concordo. Mas a destruição da Enterprise, esse filme é sensacional, cara. Eu vim do cinema agarrado na poltrona e todo mundo assim, ah! Eu vi o pessoal grunhindo, falei, caramba. Então aí é que tá, Dudu, eu não sei o que aconteceu. Então eu não sei o que aconteceu. Realmente, foi o que eu acabei de falar. Em grandiosidade, o filme 3 tem cenas muito maiores. A cena do Magro ajudando a destruir as abelhas lá, sabe? As naves abelhas, aqui com a música, né? Aquilo é uma coisa sensacional, fantástica, cara. É uma coisa fantástica, mas eu não sei, por alguma razão, eu não me liguei muito ao filme 3 quanto, né? Como, por exemplo, eu torci pelo Spock lutando contra o Khan sobre a nave. E no 3 eu queria só ver como é que acabava. Nem isso eu queria ver como é que acabava. Às vezes eu parei bastante, inclusive. Ó, tem muita crítica do terceiro filme que reclama que ele continua o primeiro, ele ignora o segundo. Que não é continuação direta do primeiro, que o Kiki já tá cansado daquilo tudo lá. E a reclamação que eu vi foi essa. Agora achei estranho. Agora não, eu tenho uma. Eu tenho. Fala, Jário. Você sabe que tem uma coisa interessante aqui do meu ponto de vista. Eu comentei com vocês que o primeiro eu não vi. O segundo eu fui ver no cinema. E o segundo me deixou empolgadaço. Eu vi em 3D e falei, cara, isso aqui é bom. Esse negócio aqui do Star Trek é bacana. Eu não tinha visto o primeiro. E não me incomodei, assim, o filme. Ele se resolveu ali. Eu assisti, curti, gostei, simpatizei com os personagens, gostei do Kirk, gostei do Spock, falei, cara, dá futuro mesmo. E aí o ano passado, é importante deixar bem claro isso aqui, porque a discussão toda começou naquele podcast, né? Gente, eu já tinha visto o segundo. Então, já que esse filme é tão bom assim, que até mesmo quem não é fã vai gostar, é óbvio que eu vou gostar. Eu já vi o segundo, vou ver o terceiro. Não sou fã, mas gostei do segundo. Não tem como dar errado. Aí é que eu tive a surpresa. Mas deu muito errado. É estranho, porque eu conversei com gente que nunca viu a série, não, ignora totalmente, conhece personagem que cultura sentada pop, que quero ver alguém que não conhece o Spock, cara. O cara deu muito doente, desculpa aí. Todo mundo não, conhece. Tudo bem. É, né? Como pode? Dudu, eu tenho uma reclamação que eu fiz que o Dudu não achou em nenhuma... análise, Homer, porque aí eu quero ver seu ponto de vista como fanático, ok? No primeiro filme, aliás, nós temos o quê? Nós temos os... Como é que é, Marcelos? Como é que é o nome, Dudu? Os vilões lá? Os... Caramba, você me confundiu. Que bacana. O vilão do primeiro filme? É. Qual que é a raça deles? Os Romulanos. Romulanos. Okay. Marcelo. Nós temos os Romulanos do futuro. Na verdade, a Federação já conhece os Romulanos. Uhum. A minha dúvida é a seguinte. Nós temos os Romulanos que vieram do futuro no momento em que o Spock não destruiu, mas no momento em que a natureza destrói o planeta deles e o Spock não pôde salvá-los, ok? Isso. Esses Romulanos voltaram no passado 25 anos. Ficaram um tempo esperando o Spock sair do buraco. E aí eu fiquei pensando, o que eu faria, tá? Eu estou 25 anos no passado, no momento em que meu planeta ainda existe, eu tenho uma chance de avisá-los de que meu mundo vai ser destruído, ou avisar alguém que possa me ajudar, porque eu tenho provas de que eu sou do futuro, eu tenho uma máquina que não foi inventada ainda, né? E eu posso dar provas de que eu sou do passado, e em nenhum momento os Romulanos pensaram em salvar o planeta deles, com aquela vingança deles. E esse, pra mim, dos três filmes, é o pior erro que tem. Aí você cai naquele problema do famoso roteiro para fazer o filme. Né? Uhum. É, o que eu entendo ali é que se você vê, a tripulação dele talvez pensasse dessa forma. Ele não, porque ele não estava querendo se vingar do Spock por causa do planeta. Ele queria se vingar do Spock por causa da família dele. Entendi. Porque até então, assim, ó... Vou ficar aqui, vou esperar o Spock sair e vou fazer ele passar pelo que eu passei. Eu vou destruir o planeta dele com a família dele no planeta dele para que ele sinta o que eu senti na pele. Quer dizer, ele não quer se... Na verdade, ele não é uma vingança... Tipo, a tripulação é uma vingança conjunta, uma vingança pelo que foi feito com a raça. A vingança do capitão é uma vingança pelo que foi feito com a filha e com a esposa dele. Mas aí é que tá. Vou pôr você. Eu vou explicar pra você, ó. Se ele vai avisar, ele cria outra linha temporal e a dele não adianta nada. Vai ter destruído de qualquer jeito. Então, mas aí é que tá. Aí você, eu vou usar seu argumento. Se ele fazer o planeta do Spock ser destruído na frente dele, também não vai adiantar nada. O que eu tô querendo tá dizer... Lá vendo, meu, ele tá vendo lá sendo destruído, acabou, ele quer destruir a imagem dele. É, então, mas aí o planeta do Spock, na linha temporal do Spock, continua existindo. Continua, sim, mas ele viu explodindo lá e morreu a pessoa que ele gosta. Não, né? Faz sentido, vamos dizer assim, ó. É, tá, ele... Primeiro que os Romulanos não entendiam esse negócio de linha temporal, porque aí eles estavam no passado e ponto. Quem sabia dessa da linha temporal era o Spock, que foi que explicou pra galera, o Spock do futuro. Né? Talvez você saiba, quem sabe, ele não sabia também. Não, vocês... Aí o que acontece? Em 25 anos os caras ficaram no espaço, em nenhum momento eles falaram assim, pô, vou ver minha família. Ou tá, beleza, não precisa. O filme tem que andar, eu sei. Mas poderia ter algo do tipo assim: olha, nós tentamos avisar o nosso planeta, mas a gente foi taxado como louco, não conseguimos provar que éramos do futuro, então vamos se vingar. Mas nem esse cuidado teve, ô Maverick. Sim, querido, mas aí é aquele ponto. Como é que pensa. Vamos colocar da seguinte forma, tá? Vamos pensar como os Romulanos, tá bom? O Marcos vai lá, o gênio do mal vai lá e destrói o meu planeta, né? Ele destrói o meu planeta, com isso ele mata a minha família, né? O que eu, Maverick, vou pensar em fazer? Eu vou pensar em destruir o Marcos. Eu quero que o Marcos sofra o que eu sofri. Estou cagando e andando se eu vou poder avisar o meu planeta, se eu não vou poder, porque eu não vou pensar nisso. Eu estou cego para me vingar, ok? Ok. É mais ou menos a mesma coisa. Quer um exemplo básico? Segunda Guerra Mundial, né? O Japão foi lá bombardear o Pearl Harbor, correto? O que eles fizeram logo em seguida? Botaram uma porrada de B-25 Mitchell dentro de um monte de porta-aviões, arriscaram a vida de um monte de piloto, um monte de copiloto, de equipes completas, porque os caras sabiam que eles iam chegar lá, ter combustível só para bombardear o Japão, cair com o avião e provavelmente ser preso pelo território inimigo. Alguém se incomodou em pensar, não, vamos fazer direitinho, vamos criar um avião novo que possa ir lá, bombardear o Japão, voltar, vamos fazer um acordo com um país que seja mais próximo ao Japão para a gente poder chegar lá, bombardear e voltar? Não, vamos matar uma porrada e vamos nos vingar do que eles fizeram em Pearl Harbor. Só que não matar, foda-se o resto, cara. Exatamente. Entendi. O único ser no filme que teria capacidade para pensar desta forma... é pacifista por completo, que são os vulcanos. Entendi. Ok, vou aceitar essa. Essa explicação eu vou aceitar, porque a do Dudu tava muito fraca. No segundo filme, mas é verdade, então, não muda nada. Meu amigo Jairo, no segundo filme que você achou foda, né? Que a gente curtiu, o que mais te agradou? Você que não gostou, não gosta, não é tão fã assim da série. Mas o que te agradou aí demais no segundo filme? Rapaz, eu simpatizei com os personagens, sabia? Eu achei interessante, eu gostei de cada um deles. Então, a trama, toda a história ali que foi contada, e aí eu vou confessar aqui, como eu tava no cinema em 3D, foi a primeira vez que eu vi os 3D fazer sentido. Porque nas batalhas espaciais teve um momento que eu tava desviando a cabeça de uma faca que ia voar bem na minha orelha, assim. Eu cheguei a mexer o pescoço. Mas eu gostei bastante, eu acho que o Kirk foi bastante relevante, ele teve aqueles problemas ali psicológicos, meio de em dúvida. Aliás, ele é uma pessoa bastante em dúvida, né, do que ele quer, né, pra ele. Sim. Ele vive nesse ego, redescobrindo o seu interior pra saber o que ele vai fazer da vida. Mas eu gostei bastante, cara. Foi interessante, principalmente pelo que os personagens apresentaram. E aí, a minha decepção é maior, porque eu até peguei uma afinidade. Falei, cara, isso aqui é legal. É, eu que nunca gostei muito de Star Trek, agora vou me empenhar, porque valeu a pena. Valeu a pena, entendeu? Eu gostei. Sabe um lance que eu achei muito maneiro no segundo filme? A Enterprise e talvez todas as outras naves tem o lance, Mark, da troca do comandante, porque nunca pode ficar sem ninguém, né? Então Sim. sempre que o... É comandante? É comandante, né? É o capitão sempre da nave. O capitão. Sempre que o capitão se ausenta, ele elege alguém ali no momento que é o capitão interino, né? E aí no segundo filme ele pede pro Sulu assumir a cadeira, e o Sulu fica até um pouco que na dúvida, né? Ele fala, nossa, eu nunca sentei na cadeira do capitão. Eu não sei como é que funciona ali a hierarquia de quem pode ou não pode sentar, mas aí o Sulu vai. Até o Magro duvida das capacidades do Sulu como capitão. Sim. Mano, e ele arrepia, né? Na hora que ele começa, que ele senta, parece que ele vira outra pessoa. O ator é muito bom, né? O ator que faz o Sulu. E aí ele já começa. Bom dia, aqui é o capitão interino Sulu. Peço, por favor, que verifiquem. E aí começa. Quando ele faz a ameaça... Por favor, Oi? Aqui é o capitão Ricardo... Isso, exatamente. Ele fala o nome dele. E o Sulu, e aquilo ali, essa cena, é uma. Como é que eu posso. É uma referência ao Capitão Sulu, porque o Sulu ele se torna o capitão da NX-2000, que é a Excelsior, na geração clássica, né? Na linha temporal normal. E o Ricardo Sulu, quando ele assume a primeira vez a cadeira de capitão na Enterprise, que geralmente quem assumia era por incrível que pareça, era o Chekhov. Sim. Quando o Sulu assumia, o Sulu ainda era um capitão mais enérgico do que o Kirk, entendeu? É. E também, sim, e colocando um outro ponto que o Jairo estava falando, que o Kirk nessa linha temporal ele tem aquela dúvida. O que acontece? Isso foi feito exatamente porque o Kirk na linha temporal original, né, na William Shatner, vamos colocar assim, na linha temporal do William Shatner. Da série. Da série. Ele foi para a academia, tá? Por causa do pai. Por causa do George Kirk, entendeu? Ele conhece o pai estava no dia que ele se formou, o pai estava no dia que ele assumiu a Enterprise, que o Pike já estava com problemas sérios de saúde, ele passa a Enterprise para o Kirk. Inclusive tem uma discordância no universo, porque parece que a Enterprise já teve três capitães, teve um antes do Pike ainda, Sim. teria tido um antes do Pike. Então o que acontece? O Kirk ele teve o pai dele o tempo inteiro, por isso que o Kirk do seriado é um Kirk mais... galã, ele é um cara mais, sabe, mais cowboy ainda, porque ele teve o pai o tempo inteiro do lado dele. O Kirk da linha temporal da Kelvin, que é a linha temporal da nova trilogia, já é um Kirk que ele não conheceu o pai, a mãe dele tem um outro marido que ele tem problemas com o padrasto. Sim. Isso é mostrado no primeiro filme. Pô, ele me joga um Corvette Stingray de mais de 400 anos num penhasco. Se sou eu, garoto, cara. Se sou eu, ele não sobrevive. Eu jogo ele junto com o Stingray. Então o que acontece? Ele é um cara que ele foi desafiado a entrar para a frota pelo Pike, e o Pike conhecia o pai dele. Então ele tem essa dúvida de eu sou ou não sou o que eu sou. Eu sou melhor do que meu pai, eu não sou melhor do que meu pai, eu consegui eu conseguiria ter dado orgulho ao meu pai por ser o que eu sou. E ainda tem outra coisa. O Spock Leonard Nimoy conta para o Kirk, quando ele pergunta, nessa sua linha temporal, nesse seu universo, eu conheci meu pai. É legal. E o Spock fala para ele, sim, você foi para a frota por causa do seu pai, entendeu? Então quer dizer, ele tem essa e o Cristo, eu esqueço o nome do Pine, né? Christopher Pine, o ator? Chris Pine. Eu, sinceramente, eu estou apaixonado por ele como Kirk. Porque ele está fazendo um trabalho excepcional. Aliás, o elenco que colocaram estão fazendo um trabalho excepcional. Inclusive, os dois que menos parecem em termos de interpretação com os originais é a Joey Saldanha e o... Ah, eu falei o nome dele no começo e esqueci, que é o Bones, que é o magro. Eles dois são os dois que estão mais afastados assim dos personagens originais, fisicamente falando. E mas o Calor assim, dá um show, cara, ele é perfeito. Não, mas eu tô falando fisicamente falando, eu não tô falando a interpretação do personagem. Porque o Cal Urban, aquelas discussões do Cal Urban com o Spock, né? Com o menino, são perfeitas, como eram do Spock do Magro na série original. E esse ar dele de ser. Não é piadista, é sarcástico. O Bones era sarcástico o tempo inteiro. Só que o Bones era um ator mais calejado, coisa e tal. Então era um pouquinho diferente. Ele tá mais sarcástico. Ele tá mais o Bones original do que o próprio The Force Kelly. Ele também tem mesma tecnologia de voar. Isso é muito louco também. Meu amigo Jairo, ainda na mesma questão, o que, que você achou da dinâmica e das trocas dos capitães? Porque assim, é como falou, né? Tem uma diferença no comando. E isso acontece no 1 e no 2. Eu particularmente gostei. O que você achou? Ah, eu achei que é mais uma coisa que só quem é fã vai entender, né? Essa história toda, o conceito que existe por trás do capitão, por que o capitão não, é relevante ou não. Na marinha. Vamos fazer assim, ó. Vamos esquecer todo o conceito do Star Trek. Dentro ali do universo do filme que você estava assistindo, que é o segundo, né? Quando eles te apresentam um capitão substituto ali. Você sentiu que isso mudou alguma coisa no ritmo do filme? Porque algumas trocas tem que mudar até o ritmo do filme, né? Pra mim não mudou muito não. O que na verdade pra mim conduziu muito mais o ritmo do filme, e aí é de novo a interpretação que faz a diferença, é o nosso querido vilão, que é o Doutor Estranho, né? Sim. Doutor Estranho, Sherlock Holmes, tudo que você quiser. O que esse cara põe a mão, ele é sensacional. Então, ele é o melhor vilão dos três filmes. Sem dúvida, ele é o melhor vilão dos três filmes e vai ser o melhor dos quatro que lançarem daqui pra frente. Olha, posso falar bom. Então... Ô Jairo, posso te falar uma coisa? Por favor. Não é tirando o mérito do ator, que realmente ele é sensacional. Tudo que ele faz é perfeito. Né? Até o dragão, que não é a cara dele, é perfeito. Verdade. Mas o problema é o personagem, é o peso que o Khan tem em Jornada nas Estrelas. O Khan, ele tem três aparições em Jornada nas Estrelas, contando a do filme 2, tá? Que, inclusive, a segunda aparição dele é no filme 2 também, só que da série clássica. Pega a série clássica, assiste o episódio onde eles encontram o Khan, assiste a ira de Khan, que é, inclusive, o ator é o... Ai, que era da Ilha da Fantasia, esqueci o nome dele agora. Ricardo Montalbán. Sim. E pega o a hora do o Benedict, não vou conseguir falar o nome dele nem a porrada. Benedict Cumberbatch. Isso. E você vai entender. Tem gente que fala, porra, mas o Khan do seriado clássico, com o peito de fora, com... Cara... Mas se você assiste os três, você não precisa. É um episódio da série, um filme, outro filme. Que se você pegar aquele episódio da série e não assistir mais Jornada nas Estrelas, você vai gostar. Porque mas ele isso, se explica dentro menos, dele. Mas é exatamente sim. Isso aí que. Era isso que eu queria evitar. Porque, por exemplo, se eu tiver que assistir um conteúdo adicional para entender a história do vilão e como é que se dá aquela realidade dele ali e comparar se é o peso, se é o ator, se é o personagem. Se eu tiver que buscar num anexo ao filme, para mim já não funcionou, porque eu queria saber ali no filme tudo isso que você tá me contando agora. Agora você enriqueceu mais o filme para mim. Ah, então não precisa ver não, ele no filme tá ótimo, já explica tudo, não precisa ver. Eu tenho uma pergunta pro Hamilton, ô Francisco. Cada hora é um nome. Cada hora é um nome. Chico. Quem seria atualmente, então, na sua opinião, alguém, não que ele não seja bom, né? Mas alguém que desempenharia um melhor Khan, um ator atual aí. Não, com o Benedict é ele tá perfeito como Khan. Não tô falando. Mas os outros são melhores, é isso que você quer dizer. Não, tipo assim, o que que acontece? O personagem Khan, ele é um personagem foda. Muito forte. Cara, o Khan pra Jornada nas Estrelas está como o Coringa para o Batman. Sim. Ah, mas calma aí, vamos lá. É forte fisicamente ou peso do personagem? Tudo. Não, é tudo, tudo, então, fisicamente. Vamos lá, tem duas questões, ó. Tem duas questões. Talvez o peso do personagem não tenha sido muito aplicado no filme. Porém, tem uma abordagem diferente nessa questão do Khan, que é a questão dele ser um mutante. Né? Vamos simplificar. Não, ele é um mutante. É um ser, ele é um óvulo geneticamente modificado. Isso. Ele é um bebê de proveta. Ele é um bebê de proveta que foi melhorado para ser um super soldado. Ele é um humano, só que ele é um humano com 10 vezes mais força do que um humano normal, com um cérebro engembrado para ser mais inteligente, entendeu? Só que isso traz problemas psicológicos pro ser, no caso, né? Não só pro Khan, mas para qualquer ser desse tipo, porque ele se acha muito superior, então ele acha que ele tem que ser o deus de todos os outros seres. Você vê, o Khan, ele encara um Klingon, que é muito mais forte do que um humano, e mete a porrada no Klingon como se ele não fosse nada. Ou seja, mutante. Pra tu ter ideia, ele não é um mutante. Mutante, entendeu? É outra coisa, cara. Mutante é outra coisa, ele não tem uma mutação. Entendeu? Ele é geneticamente engembrado. É um mutante. Tanto que ele. Não é, tanto que ele. Pra você ter ideia, o Vulcano, o Spock, que era o que todo mundo queria ver, era um Vulcano sair da linha. Sair do sério e pra partir pra porrada. E eles fizeram isso nesse filme. E muito bem. Muito bem. O Vulcano, o Spock, ele só consegue apagar o Khan dando porrada no Khan com um pedaço de ferro. Porque aí sim, o Vulcano é quase tão forte quanto o Khan, só que ele tem que usar um pedaço de ferro, que ele arranca aquele pedaço de ferro da nave de lixo e mete a porrada no Khan, pra apagar o Khan. Entendeu? Então tá, o vilão favorito pra mim, né, é o Mutante Khan. Ah, desculpa. Mutante é uma mutação, ai caramba. Que isso, gente? Ô Jairo. Tô aqui. Então você também gostou do não mutante Khan? Gostei. Melhor vilão. Agora eu assisti o primeiro filme, achei bom. Assisti o segundo filme, achei melhor. Eu falei, bom, agora é o 3, agora o Jairo tá enganado. Ai, Jesus. Quando eu comecei a assistir o 3, o primeiro sinal, olhei pro relógio uma vez, do cantinho do computador, sabe? Isso. E aí eu vou um pouquinho mais. A história não é mal feita. Inclusive, eu acho que o roteiro do terceiro... Do segundo e terceiro, né? São os melhores roteiros. Eu fico na dúvida se o roteiro do terceiro é até melhor. Só que o ritmo, talvez aí pela homenagem, caiu muito, sabe? Ficou muito... Fala. Acontece um monte de coisa e começa a falar. Sabe por que fala? Porque eles dividiram os personagens em dois pra interagirem maior, melhor, assim. Então o roteiro trabalhou nisso, por isso tem muito diálogo nele. Pra ver a interação de cada personagem no núcleo de cada um. Até O problema do não é ter diálogo, muito diálogo, quando já vem de uma sequência de filmes assim e você já está acostumado. Eu estava acostumado com filmes mais ação. E aí, de repente, vem um filme com mais diálogo. E eu, o elogio desse filme é o diálogo, meu. Se não gostou do diálogo, eu acho que não vai gostar dele. Não. Eu achei que precisava, assim... Não que não tivesse diálogo, sabe? Mas, eu não sei, nem cenas de ação não me empolgaram tanto quanto o segundo. O segundo é o que eu mais gostei. O segundo, pra mim, até como filme fora do universo Star Trek, só como um filme, ele é um filme bom pra caralho. Alguma coisa, Dudu? Quando você é o primeiro filme, todo mundo deu nota 5 pra ele, cara. E tem a gente que nunca viu a série original. E acho que todos os filmes seguem o primeiro, não precisa estar assistindo. Quem assiste tem umas coisas a mais, mas o filme, o principal mote dele assim é pra todo mundo entender. uma reclamação, como falei, é o terceiro que não liga muito pro segundo, só liga pro primeiro filme. É uma coisa que o Batman Begins, que o terceiro filme que liga no Batman Begins, os segundos ignoram. É uma coisa na verdade, a impressão que eu tenho é que o terceiro não se liga a nada. Ele parece que ele começa ali. Só que tem gente que falou, ah, é uma coisa sobre final, mas mal começou a ter final, o que tem que começar a desistir, não sei lá. Essa foi a maior crítica que eu vi do filme, cara. Mas é separar a interação dos caras, é o maior elogio que todos, e que você não gostou, mas tudo bem. Ah, eu tenho uma lista aqui, eu vou chegar na minha lista. Vamos lá, não é que eu não gostei de terem separado, calma aí, não é que eu não gostei de ter separado os caras. Eu só achei que é aquela história, é igual a Bíblia. E ele subiu ao monte e pegou um vaso cheio de flores. Ele pegou o vaso cheio de flores e desceu o monte com o vaso cheio de flores. Quando não tinha necessidade de pegar o vaso cheio de flores, entendeu? De novo, ficar repetindo e batendo na mesma tecla. Não entendi nada, tudo bem. Mas alguém entendeu. Quem? Olha só, eu entendi. Dudu. Nesse ponto eu vou concordar com você. Sabe que eu já fiz isso no nosso bate-papo. Sim. Offline, né? Eu concordei com o Tom e com o Jairo em falar nisso. Jairo, o meu phaser já tá pronto e carregado aqui pra você. Pra usar em você, não vou usar em tontear, tá? Tá bom, pode usar. Eu vou usar a minha escudo aqui. Tem um escudo aqui pronto. Não tem escudo pro phaser da Enterprise, tá? Se for da Enterprise, da se vier da Enterprise, não tem força. Vamos ver o que é bom pra tosse. O que acontece? Eu concordei nesse ponto. Realmente, o 2, ele é um filme tão bom que ele é bom como filme. Quem não assistiu o 1 e o 3 vai gostar do 2 por causa da ação. Só que o que acontece? Aí eu vou entrar no que o Tom estava falando. O terceiro filme, não é que ele não se ligue ao segundo, e nem ao primeiro. Ele se liga ao primeiro e ele se liga ao segundo. No final do segundo, eles terminam falando o quê? Estamos indo para a nossa missão de 5 anos no espaço. Certo? Que seria que eles estariam entrando na série. Nos 3 anos de série. Certo? Ele teria o terceiro ano já de expedição. Já. Sim, seriam 5 anos de viagem. O que acontece? A Enterprise, na série clássica, tem algumas coisas que acontecem. Por exemplo, cada nave tinha um símbolo. Aquele símbolo que a Federação usa hoje era o símbolo da USS Enterprise. Na geração clássica, a desculpa era que, como a Enterprise foi a única nave da classe Construction que volta para a frota inteira, entendeu? A frota assumiu o símbolo em homenagem à nave. Só que o que acontece? Na geração clássica, a nave volta depois de 5 anos de pesquisa. Tanto que quando eles voltam, eles já encontram naves novas, a nave tem que passar por uma reformulação completa, coisa e tal. Nesses 3 anos, eles já tinham feito a reformulação da nave no final do 2. Que a nave toma aquele cacete e ela é bem modificada, certo? Sim. No final desse filme, eles estão quase no terceiro ano, que seria em homenagem à série. Eles acabariam no terceiro ano, não fariam 5 anos de exploração. Sim. E eles destroem a Enterprise. Pra quê? Pra já apresentar a nave refeita, a Refinds, né? Uhum. Então, aonde é que tá a ligação dele com o segundo? Quando você começa o filme, eles já estão há 3 anos no espaço. Desde aquele do último filme. Eles entraram para fazer os 3 anos. Eles estão quase no terceiro ano. O começo do filme é o Kirk explicando o que está acontecendo. O porquê que ele está esmorecendo. Porque ele pensou que fosse outra coisa. Ele achou que ele estaria no espaço, enfrentando coisas absurdas, batalhas, nem batalhas, mas descobrindo coisas e não sendo atacado por seres pequenininhos. Exatamente. No final das contas, ele está fazendo o quê? Ele está entrando em contato com novas raças e tentando se comunicar com essas raças. E isso é uma coisa difícil. Porque é a mesma coisa, o português chegou aqui no Brasil para falar com os índios. Sim. Porra, você não sabe a linguagem dos caras. Você não sabe qual é que é o que acontece com, com aquela raça logo no começo. Não, eles querem devorar a gente. Por quê? Porque somos pequenininhos e somos devoráveis. Entendeu? Deixa eu fazer uma... Não, agora eu vou fazer o outro panorama, que eu preciso dar espaço pro meu amigo Jairo. Que eu ouvi no fone ele dizer assim, minha lista, né? O Jairo vai citar os itens de sua lista e eu vou dar uma chance pro Eduardo e pro Merck, sucintamente, tá, gente? Defender o ponto de venda. De venda, ó, o ponto de vista. Jairo, primeiro item da sua lista. Primeiro que eu já vou dar só uma relembrada aqui, uma bela cutucada, porque o Maverick, o Maverick fala com tanto amor, ele fala com tanto backstage. Eu acho isso muito bonito, porque ele conta, ele diz e tudo mais. Eu fico feliz porque isso só reforça a minha tese que oriundou toda essa discussão. O filme é para o fã. É só esse meu ponto. Então, okay. quando eu ouvi ele dizer assim, não, todo mundo pode ver, não é todo mundo. Para você, você valorizar... Calma, Eduardo, calma, coisa. Pra você valorizar... Eu não consegui enxergar ainda esse filme funcionando pra quem não tem toda essa história. Se você tiver no contexto, pra mim, cara, eu sou totalmente a favor. Sou um fã de Star Wars aí, incontestável. E, puta, adoro tudo isso, cara. Essa questão de conhecer o universo. E eu entendo toda a paixão que tem. Mas o fato é, se você não é fã, você não vai... Vai acontecer o que aconteceu comigo aqui, que eu vou fazer uma análise muito técnica. Vamos aqui aos pontos. O filme começa, terceiro filme, tá? Pra mim ele começa já com uma história muito demorada. Vem aquela narração, estou há 3 anos no espaço. Aqui, nessa nave, tem muitas famílias. Nada acontece. Passam-se 12 minutos. Passam-se 12 minutos. Aí vem, olha, estamos realmente no espaço. Aí vem o abraço de um casal lá, com um filho. Estamos aqui voando. E aí o Spock fala da família dele e tudo mais, que pra mim foi indiferente. De novo, eu não sou fã, então não peguei todas as iscas. Com 19 minutos, aí eu já tinha olhado como o Marcos 2 vezes ali no tempo. Falei, gente, já passou tanto tempo e isso aqui, cadê aquela ação toda que falaram? Não sei, não começou ainda. Tudo bem, exercício de paciência. Jairo, vamos lá que você consegue. 19 minutos o filme dá uma melhorada, porque começa aquela batalha dos asteroides. Falei, cara, interessante. Alguma coisa está acontecendo aqui. Quando eu estava me empolgando pelo filme, ele me jogou todas as pílulas da descrença. Com 26 minutos, aquele capitão que contou toda uma história de liderança, de toda a tripulação e não sei o quê, ele foi enganado por uma mulher sozinha que entrou e contou uma história mentirosa. Ele acreditou. Ah, você vai dizer assim, mas no final, ele descobriu o que ela queria. Tá bom, até aí a nave dele já tinha explodido inteira. Porque a garota chegou, contou uma história, ele foi na dela e acabou com todo mundo. Posso ressaltar uma coisa, Jairo? Por favor. E esse é o mesmo capitão que no segundo filme descobre que o Khan vai atacar a base, né? Isso. No meio de uma reunião, antes de acontecer, ele já sabia que o Khan... Isso. Então o que aconteceu com a inteligência dele, né? Cara, a prevenção, zero. Vou chamar o George Doria para essa Enterprise. Mas deixa eu falar. Ele falou que não queria ir e mandaram ele porque era a nave mais importante, mais equipada que tinha lá na região. Ele nem queria ter ido. Tem mais coisa aqui, ó. Tem mais coisa aqui, Du. Ó, escuta com carinho. Manda. Quando deu uns 36 minutos, eu acho que se formou ali a grande coisa que acho que foi a coisa que me manteve até o final do filme, que foi a dupla do Spock com o médico. Esses dois, cara, eles tiveram um alívio cômico muito bacana. Eu curti ver a relação dos dois. De novo, eu não conhecia o backstage do médico, eu não sabia da relação dele com o Spock, mas eu entrei na onda. Eu gostei dos caras se desgostarem e se amarem ao mesmo tempo. Sim. Só que aí começa de novo as pílulas da resolução rápida. Parecia, assim, resoluções do Didi nos Trapalhões. Coisas muito rápidas que acontecem, que são problemões, mas em 1 minuto se resolve. Então, o Spock cai da nave machucado com um pedaço de tora de madeira no meio do peito. O que que acontece, gente? Não, Spock vai morrer. Metal. Gente, o cara vai morrer, tá todo fudido aqui, como é que faz, gente? Pera aí, em 1 minuto eu tirei aqui, saturei, ele melhorou. Não melhorou de imediato. Ele deu sinais ali que, pô... Mas no final, cara, ele continuou o filme depois. Depois de um tempo já tava tudo bem. Igual no Rambo 3. Aí o nosso a equipe cai lá naquele planeta, naquela floresta, e se separa. O engenheiro tá andando sozinho, totalmente em perigo, e aparece um monte de ser aleatório. Você fala, puta, agora vai ter uma solução aí que vai ser demorada. Ele vai ser sequestrado, vai ser levado para outro lugar, não sei o quê. Não. Aparece uma menina, detona todo mundo e fala assim, vem comigo. Ele nem questiona. Ah, é, mas não é perigoso? Não, vem comigo e pronto. Ah, então tá bom, eu vou. Acabou, resolveu. Ele foi junto. Depois volta a história do Kirk com aquele outro gringo que, pô, agora estão ali numa situação caca. Eles vão ter que voltar pra nave, a coisa vai ser feia e tudo. Você fala, pô, vai dar muita merda. Aí no meio da nave, eles conseguem entrar na nave, descobrem que a menina era uma... Finalmente, né? Ali ele bolou um plano um pouco mais inteligente, a mina realmente é do mal. Puxa, então vamos lá. E aí eles se resolvem e saem ilesos ali. Tá bom, licença poética, os caras são heróis, eles saem ilesos ali da situação e voltam pro mato. Aí vem uma outra resolução muito básica. Um engenheiro, muito bem conhecido, entra numa nave que está há 700 anos parada, que não sai do lugar nenhum. Primeira coisa que jogam na nossa cara, se me falassem assim, ó, a nave é complexa, vai ser difícil conseguir. Ah, sim. Então a gente vai ter que se empenhar um pouco aqui para tentar ver se dá. A resposta é assim... Olha, essa nave está parada há muitos anos, eu já tentei muitas vezes e ela é inconsertável. A resolução que se chega no momento é que aquela nave não vai voar, ela não vai sair dali. Mas em meia hora ela sai, e não só sai, como ele consegue arrumar o teletransporte que existia dentro dela, do tempo do passado. Isso, então assim, é um monte de pílula que vai sendo jogada, que vai sendo resolvido, você fala, tá bom, eu vou sendo enganado, você tá querendo a minha atenção aqui no filme? Vou continuar, tô indo, vai, me leva. Posso discordar só de uma coisa, Jairo? Por favor. Eu até entendi, eu fiquei preocupado um pouco, eu vou já deixar você falar, Dudu, eu sei que você tá levantando a mão, calma aí. Eu fiquei preocupado um pouco quando essa nave apareceu, porque eu sabia que ela seria usada no lugar da outra nave que foi destruída. Sim. Sabe como, tipo, Deus Ex Machina? Sim. Falei, putz, os cara acabaram de destruir a nave, mas já deram uma solução. Eu só me conformei mais porque essa nave tem a história do vilão nela, né? É, então, assim, ela não tá ali só pra salvar eles. Ela já estava ali. Não é tipo só assim, vamos usar essa nave e ela não tem nenhum plano de fundo. Ela tem, de fato, uma história. E a questão dessa nave gera algumas tiradas, como, por exemplo, Sulu, você sabe pilotar essa nave, né? E ele, você tá brincando, capitão? Ou, por exemplo, não dá pra empurrar, capitão. E aí ele olha com aquela cara de... Não é nem empurrar, é pegar no tranco, né? Isso. Não dá pra pegar no tranco. E aí ele olha com aquela cara. A melhor cena do filme pra mim é a nave pegando o tranco. Embora é muito boa mesmo. Mas, de novo, quando eles contam a história, é o impossível. Não tem como. É, sim, não sim, vai sim, funcionar. Não vai dar certo. E... você fala, ah, você já me contou isso aqui 4 vezes, eu sei que vai funcionar. Aí a nave faz o quê? Funciona. Funciona, é. Tem algumas coisinhas que são detalhes, que são pontos que não se amarram. Porque tem um momento ali na nave que o Kirk chega e aí a menina senta no lugar que em teoria seria o lugar do capitão. E aí o japonês fala, ó, ele adora esse lugar. Aí o que, que eu aqui, fã de histórias assim, fico esperando lá no final? E a Marvel faz isso muito bem. Em algum momento essa piada vai voltar com o capitão sentado e a menina tentando sentar. Eu fiquei esperando, não teve o retorno, né, da brincadeira. Tudo bem. Todo o cinema riu nessa cena e não precisava de retorno, não. Pois é, mas eu tinha uma esperança que ia ter o troco. Não teve, enfim. Porque ali foi só a escada, né? Sim, e aí a pior resolução pra mim é essa, a mais fraca... a mais vazia, e aqui eu já estava totalmente descrente do que poderia ver e estava assistindo mais ou menos como o Marcos. Foi assim, a menina perdeu toda a família, ela perdeu o pai, ela morria de medo de encontrar aquele vilão, não deveria nem ter medo que o vilão é fraco, mas ela tinha muito medo, e ela prometeu pra, no luto do, no, o pai em prantos prometeu, pai, fica tranquila, eu vou fazer diferente, eu não vou mais lá. Não vai, eu não prometo que eu não vou. Aí, o que acontece? Ela conversa com o Kirk em 2 minutos. Ah, vamos, vai. Então, beleza, vamos embora lá. Tá. E vira gente, a guerreira, né? E vira a guerreira. A guerreira. Entendi. Depois eu conto sobre os finais. Eu sei que eu falei bastante coisa interessante que machucou o coração. Eu vou dar a palavra. Vamos lá, Eduardo Poço. Você falou pra cara, não lembro de quase nada, mas eu vou. Olha, ataque. Eu só sei uma coisa, você é analítico pra caralho, meu. Tá pouco me fudendo, eu queria ver o pau comer, eu queria ver aquela nave subir, pra ver tudo. Tá pouco me fudendo com essas porra aí. Não quero nem saber, cara. Eu vi tudo que eu queria, me divertir. O vilão se fudeu. Que lutou com ele voando lá muito fora. Sendo sensacional. Fiquei, a gente tá no cinema, fiquei até em pé. O cara me xingou atrás na poltrona. Assim, ah, tá na frente. Fiquei empolgado pra caralho, meu. Isso é válido. Crença, infelizmente, eu tô muito nessa. Que eu assisto muitas séries. Atuei lá e tem que ter muitas pessoas de descrença pra... Porque tem muita série de apresentar aqui no mesmo universo. Que se não tiver isso, não vai querer ver nessa. Você fala que não vai ver essa porqueira nunca, cara. Então, ah, esse tipo é aí. Mas é válido. Eu me assisti é válido. Feliz, cara. Tá certo. O objetivo é válido. Conseguiu. É válido. Marvel... Todo mundo salvou, matou o vilão. Eu fiquei feliz pra caralho. Meu. Marvel? Oi? Alguma resposta aí? Rapaz. Olha só, o que que acontece? Star Trek e Star Wars são duas sagas que você ou ama ou você odeia. Geralmente, quem não gosta de Star Trek ama Star Wars, quem não gosta de Star Wars ama Star Trek. Eu amo os dois. Eu também. Por exemplo, o Tom me chamou de fanático. Por que que eu sou fanático? Só porque eu tenho todas as naves? Inclusive, não, os filmes. Só porque eu tenho todos os filmes, só porque eu tenho os livros, só porque eu tenho tatuagem, só porque eu tenho camisa, só porque eu tenho boneco, só porque eu tenho... Tá, para por aí. O que que acontece? Star Trek, o terceiro filme, o Jairo tava falando que ele tem alguns furos. Como todos os filmes. Ele citou a Marvel. Eu não sou Marvete e não sou DCnauta. Todo mundo sabe disso, que eu gosto de ambos, de alguns personagens. E eu vejo bilhões de problemas em todos os filmes da Marvel, tirando o Logan, tá? Que é Fox. Tem alguns problemas e realmente o filme é perfeito, ele tem algumas coisas que poderiam, pá, coisa e tal, mas é um filme que agradou demais, tá? E não é da Marvel, é da Fox, né? Finalmente acertou. É. Milagre. Okay. Star Trek, eu não tenho como falar do terceiro filme, porque o que que acontece? Minha filha entendeu todos os easter eggs. Minha filha entendeu tudo. Meu filho entendeu tudo. E chorar. Eles são fãs? O meu filho nem tanto. Minha filha é fã. Mas meu são, pai. Tanto. São fãs. É. Eles entenderam. Ok. Beleza. Tá? Ok. Beleza. Então já é um ponto que realmente vai ser difícil eu lidar com isso. É um filme que, pra mim, ele não tem erros. Não tem... erros graves, assim, porque eu entendi o filme todo. Agora, por exemplo, Jairo falou da piada da cadeira. A piada da cadeira é uma piada que é feita com o Kirk há trocentos anos e é feito no último filme, no Generations. Entendeu? Então, realmente, remete a um filme, que é quando o Kirk, ele senta na Enterprise B. Ele se sente realizado e ele levanta e dá a cadeira de novo pro capitão. Mas ele fica o tempo inteiro querendo sentar na cadeira de capitão. É. A cena que o Kirk e o Bones estão bebendo uísque, que o uísque é do Chekhov, aquela cena ela foi filmada depois da morte do Anton, se eu não me engano. Tá? Pelo que eu ouvi, pelo que eu pesquisei, ele foi filmada depois e adicionada depois no filme como uma homenagem ao Chekhov, ao Anton. Aquela brincadeira do aquela discussão onde o Spock ri e o McCoy vira, meu Deus, você está delirando, é uma cena que é uma homenagem ao Spock. Você vê que é uma homenagem ao Leonard Nimoy. O Spock fala que ele quer viver como o Leonard Nimoy. Ele não quer viver como o Spock velho. Ele quer viver como viveu o Leonard Nimoy. Entendeu? Esses pontos trazem o filme para um patamar que não tem como a gente ficar batendo no filme o tempo inteiro. Entendeu? Principalmente para quem é fã, ou principalmente para quem entendeu esses pontos. Tá? Principalmente para quem é fã. Entendi. Falaram que ele, o Spock. Saiu da nave com pedaço. Ele não saiu da nave com pedaço de madeira, ele saiu com um pedaço da nave, porque o McCoy é médico, ele não é piloto, ele arrebentou a nave. O McCoy estava todo arrebentado, só que o Spock, como não estava sentado na cadeira de piloto, se chocou contra alguma coisa onde entrou um pedaço de metal nele. Só que o que aconteceu? Se fosse num ser humano, o ser humano teria tido um sangramento muito maior. Por quê? Teria perfurado o fígado dele, né? Só que o Vulcano, no lugar do fígado, fica o coração. Então, não era pra ser pior, então? Não, porque ele fala isso. Se fosse um pouquinho mais, 2 centímetros para a esquerda, teria perfurado seu coração. Entendi. E o que que acontece? Ele faz o quê? Ele esquenta um ferro, faz uma cauterização ali, ok? Isso, em vários filmes de guerra, já foi feito. No Rambo 3 tem uma cena que ele leva um tiro e põe também pólvora e estoura lá dentro. Não, isso até no Soldado Ryan tem uma cena parecida. O que que acontece? Quando eles chegam na nave, o McCoy tem acesso a equipamentos que para ele são antiquados, que ele até fala que é uma cena que remete a um outro filme antigo de Star Trek, que ele fala que é do tempo das trevas, e na verdade não são equipamentos muito avançados. E todo mundo já sabe que em Star Trek, se você se corta, se você tem uma perfuração, se você tem uma dilaceração qualquer, você resolve com os equipamentos que os médicos têm no futuro. Então, aquilo ali tudo se engole. Tudo bem, nós temos uma nave, que é o Deus Ex Machina do filme. Como todo filme tem um Deus Ex Machina. Sim. A nave é o Deus Ex Machina do Star Trek 3, assim como a música que remete ao primeiro filme, que é a música que está tocando no Corvette no primeiro filme. Tanto que o Kiki fala, boa escolha, porque ele gosta daquela música. Sim. E aquela nave, ela foi colocada naquela configuração, porque ela é uma nave anterior à nave do Capitão Pike. Do Capitão Archer. Que é do Enterprise Forever, do Enterprise para sempre, que foi o último citado no primeiro filme do remake, né? Exatamente, que está na última série, e que inclusive a Enterprise aparece na mesa do Marcos no segundo filme, e é a configuração de nave do próximo seriado da Netflix. Sim. Eles ainda ligaram essa nova linha temporal ao próximo seriado. Entendeu? Então, se você pegar, sentar, tudo bem, que aí não é só um fã. Se você for um cinéfilo, se você for um fã de cinema, de série, essas coisas, você vai fazer todas essas ligações. Tá? Agora, se você é uma pessoa que simplesmente vai para o cinema para ver um filme, você não vai pegar. E aí a gente cai naquele problema. Infelizmente, hoje nós temos pessoas que vêm. Ah, tipo, eu conheço pessoas que nunca viram Guerra nas Estrelas. Saiu o Rogue One, ele foi ver o Rogue One. Aí saiu do Rogue One, virou pra mim. Porra, eu não entendi o filme. O filme é legal, mas eu não entendi o filme. O filme, pô, não entendi. Por que que tem aquele negócio? Por que que o cara preto tá fazendo lá com aquela espada vermelha? Gente, Guerra nas Estrelas é apresentado ao mundo pop, a todo mundo, o tempo inteiro. É jogado na cara de todo mundo. Teve gente que não entendeu. Mas aí você tem. Mas aí tudo bem, a pessoa pode não conhecer, ela tem esse direito. É a mesma coisa. Por exemplo, você deve gostar de Led Zeppelin, né? Não deve? Led Zeppelin, Dire Straits, Mark Knopfler. Pois é, se você virar pra mim tocar uma música agora do Led Zeppelin, eu não sei dizer qual é. Tenho a menor ideia. Sim, velho, mas aí o que que acontece? Eu sou roqueiro. Eu sempre fui roqueiro, né? Por exemplo, meus filhos. Minha filha tá me cobrando uma camisa do Led Zeppelin e uma camisa do ai meu Deus, fudiu, Johnny Cash. Vai, safadão. Porque ela conhece. Mas o que que acontece? Ela foi criada dentro de uma casa onde só se escutava rock. Rock, eu só escuto rock, blues, jazz e música clássica. Sim, ela tá no contexto. Agora, por exemplo, se eu apresentar uma música de um pagode, ela não vai conhecer. Ela tem o direito de não saber também. Exatamente. De não conhecer. Então, o que que acontece? Não adianta uma pessoa, por exemplo, você não gosta de Jornal nas Estrelas. Aí você gostou do A Ira de Khan moderno. Além da Escuridão. Além da Escuridão. Se você for ver A Ira de Khan, você vai acabar gostando também. E olha que é um filme mais parado, por causa da época que foi feito. Tá? Você vai gostar. Por quê? Porque o personagem canta um peso filha da puta. Entendeu? Aí você tem o... E tem versões no filme que são Que você, se você vê a ira de Khan, você não vai achar ele é, ai meu Deus, tá difícil, tá bravo, tá fugindo, hein? Não, hoje tá, é o sono, tá nervoso, é o nervosismo. Não, por exemplo, você não vai sentir que você viu, você está vendo o Além da Escuridão, entendeu? Você vai estar vendo um outro filme completamente diferente, só que gente, com o mesmo personagem. Gente, e aí, vamos... onde eu quero chegar? É a mesma coisa. Se você pega uma pessoa que... Ah, eu gosto de ir no cinema. Ah, legal. Tá passando um tal de As Duas Torres ali, Senhor dos Anéis. Vou ver aquilo. Ele não vai entender nada. É loucura. Filme. É, exato. Não sei. Olha, vamos lá. Vamos. Acho que a gente falou, mas a gente precisa, infelizmente, finalizar. O que eu chego à conclusão... é que o Marvick e o Eduardo, o Jairo, só reforçaram o que eu sei. O filme 3 é único e basicamente para os fãs. Ele, talvez a gente não diga, Jairo, que ele é ruim ou que ele é bom. Ele não é para nós, né? Exato. Porque assim, eu gostei do filme 1, gostei muito do filme 2, que o DJ Abrams, não, talvez não seja tão fã da série quanto... Como é que é o nome do diretor, Dudu? O Justin. Quanto o Justin. Mas ele, o DJ Abrams fez um filme para atrair, e eu acho até que a propaganda, né, o marketing do filme não foi muito feliz. Mas o filme 2 me apresenta, para mim, Marcos, que não conheço Star Trek, o filme 2 continua e o filme 3 me esquece. O filme 3 ele diz basicamente assim: olha, queremos os fãs. Se você assistiu o 2 e o 3 e gostou. Aliás, o 1 e o 2 gostou, assiste o 3 por obrigação, porque o filme não é pra você. É basicamente isso. E ouvindo todos os detalhes do Merrick e do Costa também, isso só fica mais firme na minha cabeça. Eu tinha uma teoria de que os 3 filmes eram só para os fãs. Eu mudei isso. Eu agora acredito que apenas o 3º é um filme único e exclusivamente para os fãs. E agora eu pergunto, meu amigo Jairo Vieira, para nós finalizarmos esse embate antes que as amizades acabem, se desfaçam no Facebook e sejam bloqueados no WhatsApp, né? Um instantinho que eu já tô bloqueando o Tom, já tô bloqueando o Jairo, tô excluindo isso. É só vai bloqueando. Marvel acaba de colaborar tudo que o Jairo falou, que é o 3º pro fã mesmo. Exatamente. Exato. A gente discorda concordando, né? Aquela concordando, história. Exatamente. Tá lendo críticas de todos os filmes, viu? Tem crítica dos caras do 3º filme que os caras não viram nada de série, viram os 2 primeiros filmes e gostaram. Mas só que tem referência que vocês às vezes não entenderam. Mas o filme é muito bom, eles falaram, porra. Mas exatamente. Então vamos lá. Para finalizar, meu amigo Jairo Vieira, e agora não vale rebater, porque é a finalização, certo. Porque senão a gente fica louca, certo. Né? Certo. Meu amigo Jairo Vieira, dos 3 filmes, né? Para cada um, de 1 a 5, como filme, tá, Jairo? Como tá filme, certo. Né? Como obra cinematográfica, quais são as suas notas e considerações finais para Star Trek, para Além da Escuridão e para o Star Trek A Fronteira da Utroco? Para Star Trek, eu vou dizer para vocês que eu vou dar a mesma opinião de Glória Pires. Não sou capaz de opinar, pois eu não vi o filme. Eu não vi o filme. Para o filme número 2, eu vou falar de coração aberto, é um filme muito bom. Eu me senti conectado com o filme, porque ele falou: oi Jairo, tudo bem? Tô aqui, ó. Entra no meu clima, te apresento aqui. O meu fio condutor vai ser esse cara que chama Kirk, eu vou ter um vilão aqui que você vai gostar, e tem mais uma galera aqui que é do bem. Então vem comigo que vai dar certo. Então para o filme 2, eu daria uma nota 3,5. Acho que é uma nota boa. É um filme que agradou, não acho que chegue a 4, mas eu daria uma nota 3,5. Para o 3º filme, eu já tinha uma nota pré-estabelecida aqui, e eu vim com o coração aberto para saber as razões e os motivos que me fariam, de repente, subir ou descer essa nota. A nota vai continuar a mesma, e eu explico por quê. De alguma forma foi bom, porque o meu ponto de partida era exatamente esse. É um filme para o fã ou não é um filme para o fã? A minha conclusão é que é um filme para o fã. Sendo um filme para o fã, eu mantenho a minha nota, que é de 2,5 para ele. Pois eu não sou fã. Muito bom. Como filme, então, como filme que quer ser filme, não funcionou? Também não funcionou. Até porque ele tem 2 finais, né? Tem um final, quando a nave explode e sai debaixo d'água e o vilão morre. E tem um final extra, que é quando o vilão ressuscita e nasce de novo e o Kirk vai para uma outra aventura que... com uma resolução ruim de novo. Ok, muito bem. Meu amigo Eduardo De Cosso, você que é um cara assim super positivo, você vive num mundo completamente diferente dos demais seres humanos, né? Então vamos lá, como filme, quais são as suas notas para Star Trek, para A Fronteira da Utroco e Deixa a Luz Acesa? Fica até uma coisinha que me incomodou bastante. Você fala, ah, o capitão sai e deixa pro outro cara. Isso se chama hierarquia e é baseado na marinha. Então o capitão sai, o segundo, depois dele, mais posto elevado, assume o lugar, né? É por isso que vai trocando assim. Então é como se fosse na marinha. É a mesma coisa, o capitão vai e o outro cara assume o comando lá. Morre o cara, o segundo mais alto do escalão assume. Então isso que acontece, né? Só pra mudar isso aí. Lá, eu gosto do primeiro filme pra caramba. Tem gente que fala, o remake sim alterou, só gosto da série clássica e é uma bosta, não gosto não. Mas eu não tenho essa frescura não, eu gostei pra caramba. Eu fui 3 vezes no cinema pra assistir, só consegui ver 2 sessões que a terceira vez que eu fui, tava fechado porque tinha uma exibição do Omelete de outro filme lá. Então vi 2 vezes no cinema, mas eu gostei pra caramba mesmo. É um filmaço. Vou dar aqui 4,5, não dou uma nota maior, porque é aquela coisa que o Kik é jogado no planeta e é contra o Spock Prime lá, é meio jogado, Deus Ex Machina, não gostei muito, não. O roteirista fala, não, porque como tem 2 universos paralelos, um puxa o outro, então eles se encontraram pra questão de arrumar outro universo, né? Isso não é a minha balela, então vou dar 4,5 pra esse filme. O segundo, assim, eu ia dar 4 pra ele, mas eu revi hoje e falei, cara, tem razão, ele é muito bom o filme. Eu gostei pra caramba dele, tem inversão do Ira de Khan, que... Vou contar aqui. Que na verdade quem morre é o Spock, não o Kirk. Eles inverteram tudinho, assim. Daí eu... Depois ele explica mais. Ah, não vou falar isso, não. Mas eu ia dar 4, fiz 4,5 também, cara. Dei 4,5 pra esse filme. E o terceiro realmente é mais pro fã. Também ele não esquecendo, lógico, que quem viu o primeiro e o segundo vai entender não todo o filme. Vai entender, tem referência dos outros 2 filmes também nele. Dá pra entender, eu acho muito divertido o filme. A edição da Enterprise, apesar de ter visto várias Enterprise sendo destruídas, explodidas, pra quem nunca viu isso, foi choque pra mim, não, mas eu gostei pra caramba. As cenas das navezinhas destruindo, assim, falei, caramba, como vai ser? Fudeu tudo, assim. Mas eu gostei pra caramba, a referência, achei muita referência de todos os filmes. Eu também vou dar 4,5 pro filme, que não é perfeito, mas também merece 4,5. Tudo é 4,5 aqui. Muito bom. Meu amigo, então, Maverick Hamilton, Francisco Saldanha, Neto Spock. Quais são as suas notas para os 3 filmes que eu não vou repetir o nome? De 1 a 5, você já sabe as regras. Bem, vamos lá. Star Trek. 1. Eu vou dar 5 primeiro porque eu gostei do filme, tá? Segundo, porque o filme me surpreendeu. Eu fui esperando uma tentativa de remake... mal colocada e mal explicada, e o J.J. Abrams mais uma vez me surpreendeu, né? Ele fez uma coisa que para mim eu achei inteligentíssima, foi trazer uma nave do futuro, né? Que encontraria uma nave da Federação e dali partiria o filme. E que ele não encontra a nave também do pai do Kirk por acaso. Ele vem exatamente para destruir a nave do pai do Kirk. Isso é colocado depois no filme. O Cosso ainda acha ali Deus Ex Machina, mas como nós já fizemos um podcast sobre viagem no tempo, e nós já chegamos à conclusão que o tempo ele tenta fazer com que aquela coisa aconteça, então eu até engulo aquela caída do Kirk no... Ele tá unificado nas linhas de tempo, né? Exatamente. E, cara, apareceu o Leonard Nimoy, eu já fiquei satisfeito. Então eu tô 5 porque realmente o filme me surpreendeu. E o filme me surpreendeu tanto que eu fui pra assistir o filme da seguinte forma. Porra, modificaram a Enterprise. Que merda. Eu saí do filme, cara, a Enterprise tá linda. Entendeu? Uhum. Então, o filme realmente me pegou. Vamos para Além da Escuridão. O Além da Escuridão. Primeiro, eu acho que todo mundo achou realmente... Todo mundo chegou à conclusão de que não era o Khan Cumberbatch lá, blá, blá, blá, blá, blá. Os, né, produtores tentaram esconder que não era. E ele falando o tempo inteiro que não era, no último, nos últimos instantes, nas entrevistas e tudo, virou pra ele, pô, mas é o Khan? Ele, não, é uma pessoa, é um descendente das mesmas pesquisas, pra coisa e tal, mas não é o Khan. Quando ele falou, meu nome é Khan, eu berrei dentro do cinema, tá? Quando eles inverteram, como o Corso falou, quando eles inverteram a morte e apresentaram a morte do Kirk em vez da morte do Spock, foi mais impactante ainda, porque finalmente mostrou o medo que o Kirk tinha de morrer, que até então não tinham mostrado, que ele tinha sempre na série clássica, né? E foi muito mais impactante porque trouxe a humanidade do Spock à tona com toda a violência que ele poderia ter. Então vimos o Spock meio humano que estava sendo dado inteiro ao máximo. E ainda teve a Enterprise foi praticamente destruída. Eu achei que ela ia ser destruída ali, entendeu? Ainda mais porque as cenas que nos spots que apareciam uma nave caindo no mar e você não sabia que nave era aquela. Você, sim, só identifica quando você vê o filme, né? E também ele tem algumas referências à série clássica muito, muito bem colocadas, entendeu? E não tem como eu tirar muito ponto do filme, eu vou manter o 5. Se não fosse 5, seria 4,5. Eu prefiro manter o 5 porque é outro filme que me pegou tanto que eu tenho o galhardete do cinema com quase 3 metros de altura e 2 de largura, que é o Khan de costas no símbolo da federação feita dentro dos escombros no em Klingon, né? Em Cronos One. E aí a gente vem pro 3, e eu vou ser bem sincero, a minha nota pro 3 vai ser completamente com o coração. Eu não vou falar nada do filme, eu só vou falar o seguinte: eu e meus filhos choramos no cinema, e eu chorei pra caramba porque eu chorei na morte do Spock, do Leonard Nimoy. É, também chorei pra caramba, cara, nesse filme. O final saiu tudo muito chacado. E o filme me ligou muito, meus filhos, cara. Não tem como. Eu tiro a... Vamos lá, Marvel. Força na peruca. Vamos ajudar o Marvel, porque é 5, né, Marvel? Sim, lógico. Quem já viu o meu canal no YouTube sabe que quando o Leonard Nimoy faleceu, foi pesado pra mim. E as homenagens foram feitas no filme pra ele, cara. Não tem como tirar. Muito bom. Desculpa, tá? Tranquilo, viagem. Agora vou resumir então, porque eu acho que a gente falou. O Marco vai ali tomar uma água. A gente falou bastante, né? Eu vou resumir os três filmes com as seguintes notas, Jairo. Por favor. Eu vou dar 3. Pro 2 eu vou dar 4,5. E pro 3 eu vou dar 2,5. Pelos motivos todos que eu já falei. Infelizmente, assim, eu entendo o Marvel, né, como fã. Mas a gente chegou na conclusão que a gente já vinha acreditando antes, Jairo. O filme 3 é... Vamos dizer assim, por fã, ele é um filme nota 5, porque ele é um filme feito para o fã. Talvez, eu quero que seja eu quero que o Power Rangers seja para mim o que o filme 3 é pro Marvel. Exato. Eu sou fã dos Power Rangers, entendeu? Então, como é que você conhece as notas? E o que ser um filme para o fã também não é demérito nenhum. Ué, não, o filme pode não ser é feito para o fã. Exato. Ah, mas você só tem que prestar atenção na proposta do diretor, né? Se é único e exclusivamente os fãs ou se é abranger. Ou porque, assim, de novo, nós temos 3 filmes. Os 2 primeiros nos trazem para dentro do universo, o fã ou não fã, e o terceiro esquece o fã. E o terceiro esquece. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. O 1 traz a pessoa que não é fã, o segundo mantém e explica mais o universo, e o terceiro esquece. O terceiro só pede licença, ó, dá só um minuto aqui, a gente volta depois pra todo mundo, mas esse aqui a gente quer caprichar pra você que é fã. Exatamente. Então é essa a conclusão que a gente tinha, é a conclusão que mantém. Como é que ficou aí, do duas notas? Você acabou de somar, cara, você tá muito rápido. Marco, Oi. Primeiro, para todo mundo que estiver ouvindo, desculpa eu ter me emocionado dessa forma, mas é porque poucas coisas me fizeram chorar nesse ponto de filme. Na sua longa vida, né? Foi? Na sua longa, longa vida. É, eu me emociono muito quando é coisas sobre o Ayrton Senna. Os meus filhos são acima de tudo, então como o filme me ligou muito a eles, eu me emociono muito com isso, ainda mais porque eu tinha acabado de me separar e foi o primeiro filme que eu fui assistir com eles e com a minha filha me perturbando para ir ver o filme. Eu agora, já... agora faz uma coisa, Jairo. Agora vê uma coisa, Jairo, entra no WhatsApp e vê se você consegue ver a foto do Merck. Se você não conseguir, já sabe o que aconteceu, né? Ó, já sumi aqui. Ah, tá. Pode vai ser. Lá, que faz mais eu concordo com o Jairo, concordo. Agora, brincadeiras à parte, todas as brincadeiras que nós fizemos, eu concordo com o Jairo, com você nesse ponto. Star Trek, pra você conseguir seguir os filmes, conseguir, você tem que ter pelo menos um pouquinho de bagagem. Porque daqui pra frente vai ser pior ainda, porque se eles unificarem os universos, como que, o que tá parecendo que eles vão fazer, os filmes vão ter cada vez mais referências ao universo clássico. Você tem a bagagem com certeza pra assistir. Exatamente. Se você não tiver uma bagagem, quem for pro cinema, não vai ter uma sensação, digamos, agradável. É uma sensação agradável como um fã. Tá. Ô Jairo, então a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente já vai assistir os outros. já tá meio dito. Muito bom. Nós temos que finalizar, ô Marco. No outro episódio você vai falar mais. A gente vai voltar nos próximos filmes, mesmo eu sabendo que eu não vou gostar, eu assisto pra te dar uma chance. Vai, Dudu. A média do primeiro, 4,2. A média do segundo, 4,4. É, média do terceiro, 3,6. Pra mim, Jairo, tá... até nas notas ali, Jairo. Você viu quem ficou, né? Você viu. Pois é. Tá aí, ó. Tá dito. Muito bom. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Breve, por favor. Que a gente precisa encerrar. Não? Muito bom? Eu queria, mas você falou pra eu deixar pro outro. É porque você vai falar bastante, eu sei. Não, vou te dar uma chance. Vamos lá. Tá, eu ia falar o seguinte. Não, você vai fazer sua argumentação com 10 palavras, vai lá. Não, é uma coisa rápida. Eu só achei, infelizmente, o terceiro filme também foi muito mal apresentado no Brasil. Sim. Porque realmente nem os fãs tiveram a condição de encher as salas como era para ter sido feito. Não, entendeu? A propaganda dos três é terrível. O marketing dos três... O primeiro e o segundo são boas, cara. O terceiro que foi uma bosta. Muito bom. Então, é isso, né, gente? Infelizmente, a gente queria ficar mais, mas tem que parar, porque a gente grava de madrugada e as exposições estão reclamando. Isso. Agora são 4 da manhã. Se falarem mentira, que não foi, é mentira. É verdade. O então, meu relógio aqui tá 4:30. Ah, é que tá certo. Tá horário, é 4:05. Muito bom. Um grandíssimo abraço, como é que é? Manuelo, lá, a raça lá? Cligonista. Um abraço cligoniano. É. Um grande abraço cananiano ou zurano? Vulcano. Nossa, eu tô ruim de rato pra caralho. E até a próxima. Até. Caplá.